Esse é o pudim de quem? Aham. Tô comendo a comida da Silvia. Tô comendo o pudim da Silvia. Sou bobagem. By not being taught exhaustion of superiors. Thank you.